explosão em massa na China. Mais de 1000 mortos em apenas 3 meses. Aumentam os conflitos entre fazendeiros e sem terra. Doentes terminais viram cobaias. Um empresário milionário acusado de fraude aparece credenciado lá em São Sagrado, causando a morte de uma jovem exemplar. A pesquisa mostra que a prevenção para as vítimas também para a vítima atingida. Não há esperança. Está aí perto de você.